Tijolinho, vou reformar

canção preferida. Já foi, mas não é mais. Tá número um na minha vida. Se tem te dizer que eu já superei você. Foi, mas não é mais. A minha notificação preferida. Já foi, mas não é mais. Tá número um na minha vida. Se prende, se coração. Diz por que você não. Siqueirão. Opa. Pássaro de fogo da saudade. Vou seguir. No seu amor acreditei. Pensei que até fosse feliz ao lado teu. Mas compreendi que não me quer. O que eu fiz para sofrer tanta paixão que faz doer meu coração, queimando em mim. Sabe me ganhar, me coloca sempre em

afastando do horizonte. É igual você que se escondeu de mim. Não sei porquê o amor que era tão grande foi ficando assim. Zero, zero, sete.